contagem regressiva. Se puder, se proteja. Eu sou soldado armado de calça larga e touca preta. E de 380 faz chorar sua sociedade. Sem fama, sem glamour, da alta celebridade. É só trocando com a polícia pra minha casa ser invadida, virar notícia na mídia com gambers procurando piso. Atentado ao seu sossego, traga a revolta estampada, a voz de assalto no seu ouvido. Sinfonia que te abala. A verdade é que eu tô cansado da injustiça. Tô pronto pra descontar meu pavor na classe rica. Eu organizo o ato, o enquadro todo bolado. A cena na agência bancária, o carro forte sendo tomado. Nas ruas aprendi a lei da sobrevivência, mas de maneira errada, com audácia e com frieza. A paz de nós aqui já tiraram cedo. É só a derrota do boy que traz alegria pro gueto. Seu gesto de medo é o que me traz revolta. Pra tá matando seu marido, enforcado com uma corda. Sou servo do crime em alta frequência, não passo batido. Desde cedo eu aprendi a conviver com esse vírus que contamina o jovem favelado sem opção. Em frente do muro da escola, seu futuro escorrendo nas mãos. Seu estímulo, doutor, é pra formar mais bandido. Sem sonho de faculdade, criticado e todo fudido. O sonho do tio aqui é ser funcionário público, pra ter um tempo de emprego, se aposentar no futuro. E quem aqui na favela não se ilude com a opinião que na hora do horário político não quis atirar na televisão. É só maldade na cena, no jogo da lei do mais forte. Armamento pesado 24 horas, cheiro de morte. Sou totalmente diferente daquilo que você imagina. Tenho dignidade, defendo muito a minha família. Periferia, jardim, feio, JH é só criminoso. Desigualdade aqui é que prejudica todo meu povo. A sociedade quer me ver viciado em droga na esquina, pedindo esmola, dormindo na rua, fedendo uma bosta. Pra ter como papel mais um número de pesquisa, mais um favelado que a miséria fez como vítima. Ladrão que é ladrão é sem dó, sem compaixão. Se reage, tiro na nuca, playboy é cuzão. Ladrão que é ladrão é sem dó, sem compaixão. Ninguém é digno de pena, playboy é cuzão. Mas uma mente criminosa, psicopata na rima. Impacto de um tiro, cuzão. Eu sou fascinorado, estilo agressivo, ó, sem medo de morrer. Bandido quente em campo, preparado pra vencer. É nóis, o pesadelo que cês mesmo construíram. É nóis, o pesadelo que cês deram incentivo. Se liga, sangue bom, se liga, favelado. Os boy que é nosso corpo, no mato mutilado. Crivado de bala, ensanguentado na esquina. Sem chance nenhuma de vida na neblina. O corpo que sangue na bola, com tiro na cara, não é boy. A mãe do noiado enforcado no mato não teve voz. Então, é sempre assim, é sempre a mesma cena. Maloqueiro se esquiva de tiro, mas não muda a sentença. A glória do pobre, cadê o cemitério? Primeira parcela da passagem pro inferno. De um tempo pra cá, vários que tropeçaram, que estavam lado a lado e mesmo assim não suportaram. Tem que ser guerreiro pra poder colar com a gente. Tem que ser guerreiro pra poder bater de frente. Não é digno de pena, playboy filho da puta. Então deita no chão, se reage, tiro na nuca. Jamais que eu vou mudar minha forma de pensar. Sou favela, cuzão, e foda-se quem criticar. Eu passo um pano pra todos aqueles que não mudaram. Zé Roberto, um dia nós se tromba do outro lado. Jamais vou te esquecer, então que seja assim. Enquanto aqui eu rezo, cê no céu olha por mim. Mafioso, eu sigo em frente, de cabeça erguida, com lágrimas de sangue, cicatrizes e ferida. Jamais vou rebaixar pra um boy filho da puta. Jamais vou humilhar um mendigo andando na rua. Sou crente que Cristo um dia vai cobrar todos é povinho que o mal praticar. Cusão, fica você com as suas aventuras. Pique Indiana Jones num mundão que é só loucura. Ó, só vai se tocar quando for tarde demais. Depois que cê perder, vai querer correr atrás. Enfim, nada mudou, eu continuo mesmo. Sua inveja e meu orgulho é a frase que não tem preço. Preço, preço, preço. Então, até Jesus andou só com 12, morou? E um dos 12 traiu ele. É desse jeito, bandido. Sem dó, sem compaixão. Aí, DJ Luiz, brilha no céu, irmãozão.